minha cara, ela te amava. No mundo não existia ninguém melhor que você. E você trocava ela por cachaça, muita farra com os amigos, achou que nunca ia perder. Agora vem com esse papo furado, que mudou de verdade, tá morrendo de saudade. Parceira, agora é tarde, aceita que dói menos. Malandro, cê perdeu. Agora chora, malandro, a boca que era sua eu tô beijando, o corpo que era seu eu tô usando, e a cama que você dormia eu tô todo dia acordando. Agora chora, malandro, a boca que era sua eu tô beijando, o corpo que era seu eu tô usando, e a cama que você dormia eu tô todo dia acordando. Agora chora, malandro, a boca que era sua eu tô beijando, o corpo que era seu eu tô usando, e a cama que você dormia eu tô todo acordando. Agora chora, malandro. Começa meu parceiro, 600 CDs, Babas Caindo.